Olá e boas-vindas a todo mundo que está acompanhando a nossa análise profunda de hoje. É um prazer estar aqui para mais esse mergulho nos dados. Tem dias em que a mesa de trabalho parece um verdadeiro campo de batalha, né? Com aquelas dezenas de abas abertas no navegador, mensagens pipocando sem parar. Prazos estourando a todo momento. Exato. Olhando para essa pilha gigantesca de anotações, artigos e dados que a gente tem para destrinchar hoje sobre a mesa, eu posso garantir uma coisa. O que seria? O mergulho que faremos agora tem o potencial real de salvar muita gente de um mal moderno. Aquela terrível síndrome de apagar incêndios no ambiente profissional. Ah, essa é clássica. Quem nunca sentiu que passa o dia inteiro apenas reagindo a urgências, né? Correndo de um lado para o outro sem sair do lugar. Pois bem, o nosso objetivo hoje é entender o porquê disso acontecer e, principalmente, como colocar um fim nisso de uma vez por todas. Totalmente. E a nossa missão principal com este mergulho, a partir das fontes que analisamos, é desconstruir uma ideia que é muito enraizada e, francamente, muito prejudicial para qualquer equipe. Qual ideia? A noção de que processos são apenas uma burocracia chata. Uma coisa engessada que serve só para atrasar o trabalho criativo. Nossa, sim. A palavra processo dá até aquela frio em muita gente. Dá mesmo. Mas quando analisamos o material que compilamos, fica muito evidente que a gente precisa mudar essa lente urgente. Processos bem desenhados são, na verdade, ferramentas cirúrgicas. Ferramentas cirúrgicas. Gostei do termo. Sim, porque eles servem para remover vieses, proteger as pessoas e, no fim das contas, gerar valor real. E para amarrar tudo isso de forma bem prática hoje, nós vamos explorar como uma sigla mágica atua como um mapa definitivo para que nenhuma equipe se perca no caminho. A famosa EAP. Essa mesma, a estrutura analítica do projeto. Então vamos desvendar isso, porque a premissa que temos em mãos hoje bate de frente com o que muita gente vive na prática. A gestão de projetos moderna exige menos ruído e mais clareza. Exatamente. Não se trata de adicionar mais um formulário para preencher, mas sim de limpar a visão de todo mundo. Só que, para começar, a gente precisa falar sobre o elefante na sala. A dor que quase todo profissional já sentiu na pele. Existe uma resistência quase natural. Todo mundo já teve aquele gestor que exige 14 assinaturas diferentes em 3 sistemas distintos só para aprovar a compra de uma máquina de café nova. A famosa síndrome do carimbo. Isso. A sensação que fica para a equipe é que o processo existe para punir, para controlar ou para atrasar a vida. E isso gera um comportamento de defesa imediato. Mas olha, o que é fascinante aqui no nosso material é exatamente essa questão do comportamento de defesa humano. Como assim? As fontes trazem uma revelação brilhante e até um pouco contraintuitiva. Processos bem definidos fazem exatamente o oposto do que o senso comum imagina. Eles removem os vieses defensivos. Removem? Eu imaginava que eles criavam mais defesa. Pense no seguinte cenário. Em um ambiente caótico, sem processos claros, quando um projeto fracassa ou um prazo é perdido, qual é a tendência natural das pessoas? Apontar o dedo. Exato. Inicia-se uma caça às bruxas para descobrir quem foi o culpado. As pessoas passam a esconder falhas por puro medo. O medo da retaliação. Sim. Agora, quando existe um processo claro e objetivo, o cenário muda completamente. As vulnerabilidades da operação podem aparecer de forma segura. Porque a falha não é mais vista como um defeito da pessoa, né? Precisamente. É como se a culpa fosse transferida do indivíduo para a engrenagem. O questionamento deixa de ser quem estragou tudo. E passa a ser onde o nosso processo falhou e nos proteger desse erro. O sistema funciona como um escudo real para a equipe. Isso permite que todos sejam honestos sobre o que não está funcionando sem aquele peso emocional. Isso faz muito sentido e alivia uma carga imensa do dia a dia. Mas saindo um pouco dessa parte de proteção, indo lá para o início da esteira. Diga. Como a gente evita que a equipe gaste energia com coisas que nem deveriam ser feitas para começo de conversa? Porque muitas vezes o estresse não vem de fazer algo errado. Vem de fazer perfeitamente algo que é inútil. Exatamente. Como é que a gente filtra essas demandas superficiais antes que elas virem um projeto enorme que vai drenar a energia de todo mundo? É aí que entra um método muito específico e poderoso que os documentos citam bastante, chamado método SPIN. SPIN. S-P-I-N. Isso. Ele atua como um funil rigoroso de qualificação de demandas. E como funciona isso na prática para quem nos ouve aplicar amanhã? SPIN é um acrônimo. Significa situação, problema, implicação e necessidade. Certo. Funciona assim. Imagine que alguém da diretoria ou um cliente chega com uma demanda que parece muito simples. Eles dizem que precisam contratar um software novo de relacionamento com o cliente para ontem. Aquele clássico pedido que já vem com a solução pronta. Sim, em um ambiente reativo, a equipe sairia correndo para cotar fornecedores, implementar a ferramenta, gastar um tempo absurdo. Mas com o método SPIN, quem faz a gestão aplica um freio de arrumação e começa a fazer perguntas. Uma espécie de interrogatório estratégico, então. Exato. Primeiro, a situação. Como estamos acompanhando as vendas hoje? A resposta pode ser que estão usando planilhas soltas. Ok, mapeou o cenário. Depois, o problema. Quais dificuldades essas planilhas estão gerando na operação? Descobre-se que dados cruciais estão se perdendo. Faz sentido. E a implicação? A implicação é a parte mais importante de todas. Qual é o impacto financeiro ou operacional de perder esses dados? A resposta pode revelar que a empresa está perdendo milhões em contratos que não são renovados. Nossa, de uma planilha solta para milhões perdidos? E só então se define a necessidade. A necessidade real não é comprar um software. A necessidade é centralizar dados para evitar a perda de receita. Muda completamente a perspectiva. Transforma um pedido raso em uma solução estratégica de alto nível. Pode ser que um software seja mesmo a resposta, mas pode ser que uma simples reestruturação da equipe resolva tudo. O processo obriga todo mundo a focar no valor real. Fazendo uma analogia aqui com os dados, é como ter um farol em meio a uma neblina muito densa. Perfeita analogia. Porque quando a equipe entende o valor real do que está fazendo, o jogo vira. E isso se conecta muito com aquela outra sigla famosa do mundo corporativo, os OKRs, né? Os Objetivos e Resultados-Chave. Sim, caminham lado a lado. Quando se tem métricas de valor muito claras, o trabalho do dia a dia se aproxima do impacto real. Na ótica da equipe, isso estrutura a própria motivação. Traz autonomia, a sensação de maestria no que se faz. E a certeza de que o esforço diário tem um significado, não é só bater ponto. Sem dúvida. A clareza do objetivo gera engajamento verdadeiro. No entanto, e as fontes alertam muito para isso, há um risco perigoso atrelado a esse discurso. Qual seria? O risco de romantizar o propósito enquanto se negligencia completamente a carga de trabalho e a governança da equipe. Ah, o famoso vestir a camisa da empresa até rasgar. Exato. De nada adianta a liderança fazer um discurso lindo sobre como o trabalho da equipe está mudando o mundo se a rotina for um caos desorganizado onde ninguém sabe o que deve fazer direito. É, o propósito não sustenta a operação se a estrutura estiver caindo aos pedaços. O discurso esvazia rápido. E aqui é que a coisa fica realmente interessante na nossa análise. O lado sombrio da gestão. Isso. Porque se, por um lado, o processo bem feito liberta e protege as pessoas, muitos gestores acabam indo para o extremo oposto. Na tentativa de criar essa tal estrutura, eles criam processos excessivamente intrincados. Aqueles fluxogramas que parecem mapas de metrô de uma cidade gigantesca. Sim, que ninguém entende. E muitas vezes parece que isso é feito apenas para demonstrar um falso domínio sobre o escopo do projeto. A tese de que se o processo é super complicado é porque a gestão é genial e pensou em todos os cenários possíveis. É a pura ilusão de controle. O gestor acredita que desenhar centenas de regras, dezenas de instâncias de aprovação e etapas desnecessárias demonstra capacidade de administração. E o que isso gera na prática? A realidade é que o apego a esses processos obsoletos e hipercomplexos atua como uma gigantesca cortina de fumaça. Uma cortina de fumaça que está escondendo o quê? O esgotamento traçundo da equipe, a cultura de burnout. Nossa. Pensa bem. Quando um processo não funciona na prática, mas é rigidamente exigido no papel, a equipe precisa fazer um esforço colossal nos bastidores para a coisa andar. É verdade. Começam a trabalhar horas a mais, criam aqueles atalhos não oficiais no WhatsApp. Dependem do heroísmo individual de um analista para entregar o resultado no prazo. Mas, como o processo oficial recebeu todos os carimbos verdes no sistema, o desgaste humano fica invisível para a diretoria. Que loucura. É uma forma cruel de disfarçar que a saúde do time está derretendo. O papel aceita tudo, o painel de indicadores mostra tudo verde, enquanto as pessoas estão à beira de um colapso nervoso. É muito triste pensar que a burocracia é usada como um escudo para não enxergar a exaustão. Mas me tira uma dúvida sobre o material. O próprio mercado de gestão não está tentando corrigir essa sobrecarga hoje em dia? Está sim. Vemos muito se falar sobre a mudança nos grandes guias de referência mundiais. Como a substituição dos antigos grupos de processos por áreas de foco. Essa mudança é muito sintomática. Historicamente, esses guias eram vistos quase como manuais de instrução rígidos de uma linha de montagem. Tem que seguir o passo 1, 2, 3. A transição para áreas de foco foi uma medida justamente para atender essa dor do engessamento. O benefício imediato é que reduz drasticamente a sobrecarga cognitiva para quem está começando. Fica mais leve de absorver. Muito mais fácil pensar em focar na área de comunicação agora do que tentar memorizar uma lista de 40 processos sequenciais. Mas as fontes trazem um alerta. Há um perigo enorme que surge com qualquer simplificação desse tipo. Qual? A interpretação literal das regras. Ah, o famoso fazer sem pensar. Seguir a cartilha de olhos vendados. Exatamente. O perigo reside em abandonar o pensamento crítico. Quando as pessoas pegam um guia simplificado e tentam aplicar cada recomendação, independente do tamanho do desafio, o resultado é invariavelmente desastroso. É o que transforma profissionais super inteligentes em apertadores de botões glorificados. Se o guia diz para preencher a planilha X, a pessoa preenche, mesmo que o projeto seja organizar um almoço para 10 pessoas. E aí a gestão se torna viscosa de novo, mas agora com o selo de boas práticas do mercado ágil. Então, a grande questão para quem nos ouve agora é: o que tudo isso significa no mundo real? Como sair da teoria, né? Isso. Como sair de discutir vieses, ilusões de controle e realmente organizar a casa? Como evitar que o escopo saia do controle, garantindo que o time faça só o que importa sem ter um burnout? É aqui que entra a verdadeira estrela da nossa análise, a ferramenta definitiva de organização de trabalho complexo. Que é a EAP. A estrutura analítica do projeto. Ou WBS em inglês. Ela é o antídoto prático e implacável para toda essa confusão que descrevemos. Para quem não tem intimidade com essa sopa de letrinhas, o que é exatamente a EAP e por que ela muda o jogo? A EAP é, sem exageros, a bússola e o coração de qualquer planejamento. De forma simples, ela não é apenas uma lista de tarefas soltas como se fosse uma lista de supermercado. Certo. É a decomposição visual e hierárquica de absolutamente todo o trabalho que precisa ser executado para entregar o objetivo final. Imagina uma árvore de ponta cabeça. Uma árvore de ponta cabeça. Onde o tronco principal é o objetivo maior do projeto e os galhos vão se dividindo em pedaços de trabalho cada vez menores e gerenciáveis. Entendi. E qual é a mágica disso na prática? O que a EAP faz é responder uma pergunta que resolve 90% das brigas corporativas. Quem faz o quê e quando? Nossa, isso acaba com aquela famosa área cinzenta onde eu achava que você ia fazer e você achava que o fulano ia fazer. Elimina completamente as suposições. Mas aí vem o pulo do gato das fontes mais modernas. Diga. Se você tem um projeto gigantesco de 18 meses, detalhar quem vai fazer o quê no 15º mês é cair na mesma armadilha da burocracia que acabamos de criticar. É verdade. Isso não faria sentido nenhum. Então, como balancear? A regra de ouro extraída do material é focar a montagem e o detalhamento estrito da EAP nos próximos 90 dias. 90 dias? Um trimestre? Porque, francamente, o futuro não existe. Uau! O futuro não existe. Tentar criar uma estrutura super rígida de tarefas para algo que vai acontecer daqui a 2 anos é tentar adivinhar o comportamento do mercado, da tecnologia, da economia. É um exercício de futurologia que não agrega valor. É pura perda de tempo e de energia da equipe. Imagine passar semanas detalhando um cronograma de 1 ano e meio. E no 4º mês, um concorrente lança uma inteligência artificial que muda as regras do seu mercado. Tudo aquele planejamento maravilhosamente detalhado vai direto para a lixeira. Vai para o lixo. Focar o poder da EAP nos próximos 90 dias traz uma agilidade pragmática. Você tem total clareza do curto prazo, enquanto mantém as entregas futuras em um nível macro. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui, baseado nas anotações. Vai em frente. Isso não acaba sendo extremamente rígido para esses 3 meses? E se no dia 40 surgir uma emergência real ou uma ideia brilhante da diretoria? A gente simplesmente cruza os braços e diz não porque não estava na EAP? Não se trata de ignorar a realidade, de forma alguma. Trata-se de forçar uma tomada de decisão consciente. Como assim consciente? A EAP atua como um escudo contra o escopo rastejante. Aqueles famosos puxadinhos, já que estamos mudando o site, não dá para criar um fórum rapidinho. O terror de todo desenvolvedor. Na EAP, ela simplesmente não ingressa no projeto. Ponto. E se for de fato uma ideia indispensável para o negócio? Se for indispensável, entra o processo de gestão de mudança. A nova ideia precisa ser avaliada, quanto vai custar a mais, quanto tempo vai adicionar no prazo. Ah, entendi. Se o diretor quer adicionar o tal fórum no site, a equipe olha para a EAP e pergunta com transparência. Perfeito. Qual das outras funcionalidades já aprovadas nós vamos remover ou atrasar para acomodar essa novidade? Genial! A EAP força o trade-off, a troca consciente. Ela retroalimenta o cronograma e o orçamento em tempo real. Se não está na EAP, não tem custo alocado e não tem prazo. É isso que blinda o trabalho e evita que a equipe absorva demandas aleatórias até pifar. É uma visão incrivelmente libertadora para quem está na execução. A EAP não serve apenas para dizer o que é o projeto, mas para dizer com todas as letras o que não é o projeto. Exatamente. O poder de dizer não embasado em dados. Mas, avançando um pouco mais nas engrenagens do nosso material, a gente não pode ignorar o fator tecnológico dessa equação hoje. De jeito nenhum. O cenário mudou muito. Muito se fala sobre a IA, a automação e aquele conceito que está ganhando muita atração, o BPSS, Business Process Services. A terceirização inteligente de processos. Isso. A ideia de delegar a burocracia repetitiva para serviços especializados ou para a própria IA. Se a máquina pode fazer o formulário andar, deixa a máquina fazer. O que é ótimo. Mas isso levanta uma questão central do nosso mergulho. Com a tecnologia assumindo o controle operacional, a triagem e o rastreamento das etapas, o que sobra para as pessoas? O que sobra para a liderança? Se conectarmos isso com o panorama geral das fontes, a resposta mostra uma mutação tremenda no papel de todo mundo. Uma mutação? Sim. Para escalar e inovar em cenários complexos, não basta mais ter processos estáticos. É preciso migrar para o que os especialistas chamam de redes cognitivas. Redes cognitivas. Explica isso para a nossa audiência. Em vez de um fluxograma empoeirado colado na parede, os processos passam a ser elementos vivos e contínuos. A inteligência artificial monitora onde o fluxo trava, sugere rotas mais rápidas e aprova etapas comuns automaticamente. Uma rede que aprende com o próprio fluxo de trabalho. Isso. E se a tecnologia cuida da parte mecânica, de mandar alerta de prazo, de atualizar a tabela, o papel da liderança muda d'água para o vinho. Chegou o fim da linha para aquele chefe que passa o dia percorrendo as mesas com uma prancheta perguntando se a tarefa já terminou. Acabou. A liderança deixa de ser coordenadora de tarefas para se tornar o que chamamos de facilitadora situacional. Facilitadora situacional. Dentro dessas redes cognitivas, a autoridade não se baseia mais na microgestão ou no tamanho do crachá. A autoridade passa a ser baseada em influência técnica e na capacidade de conectar pessoas. Então a atividade do líder vira outra. O líder vira um removedor de barreiras. Ele atua garantindo que a tecnologia esteja servindo a equipe e não o contrário. Mudando de quem dita o caminho para quem limpa o caminho de obstáculos. Perfeito. Garantindo que as decisões tenham um processo estruturado em dados e não em achismos do gestor. Isso exige habilidades interpessoais, negociação, empatia, coisas que nenhuma máquina tem. A máquina cuida da repetição, a EAP blinda os próximos 90 dias e as pessoas ficam livres para inovar e pensar na estratégia real. É o cenário ideal que os dados nos mostram. Muito bom. E para fazer uma síntese ágil e vibrante de tudo que destrinchamos aqui hoje? Vamos lá. Processos não são correntes que prendem o trabalhador. Quando bem desenhados, eles são como os trilhos de um trem. Eles existem para dar fluidez, garantir justiça nas decisões e gerar engajamento. Não tiram a liberdade, dão a direção. Exato. E a EAP é o mapa que garante que o trem não descarrile nos próximos 90 dias. E o grande e daí de toda essa nossa análise profunda é perceber que o aprendizado contínuo não depende só de comprar ferramentas novas. Depende do quê, então? Depende de entender que a gestão é um ecossistema. Ela conecta pessoas, processos orgânicos e objetivos claros em torno de uma única coisa, a geração de valor. Sem romantismos, com muita estrutura. Um lembrete valiosíssimo. E assim concluímos mais esta exploração das nossas fontes. Mas, como sempre fazemos, queremos deixar uma semente para reflexão individual com base em tudo o que discutimos. A melhor parte. Hoje vimos que processos obsoletos são especialistas em esconder o esgotamento das equipes. Vimos que a interpretação literal de regras mata o pensamento crítico. Mata mesmo. Portanto, a grande questão para se pensar hoje é a seguinte. Qual é? Os processos que cercam a rotina diária no trabalho, hoje, estão servindo como uma verdadeira pista de decolagem para a inovação? Ou será que tem algo de errado? Ou será que eles se tornaram secretamente a âncora que mantém todo o potencial da equipe preso no passado, disfarçados de controle e segurança? É uma excelente provocação para levar para a próxima reunião de equipe. Fica a reflexão para cada pessoa que nos acompanhou. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo mergulho nos dados. Até lá!